Bota a mão no carro e ficar de quatro. Bota a mão no carro e ficar de quatro. Bota a mão no carro e ficar de quatro. Bota a mão no carro, fica de quatro, vai. Bota a mão, bota a mão no carro. Bota a mão e fica de quatro. Bota a mão, bota a mão no carro. Bota a mão, vai, vai, vai. Bota a mão, bota a mão no carro. Bota a mão e fica de quatro. Bota a mão, bota a mão no carro. Bota a mão, olha o swing, é. Para na posição, tudo passa, tudo representa aí, caralho. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro com a mão no carro. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro com a mão no carro. Fica de quatro, e agora, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Bota a mão no carro e fica de quatro. Bota a mão no carro, fica de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Bota a mão no carro. André Cedrinhos, o mural de Ibi Coala. Bota a mão no carro, bota a mão e fica.